Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, zuz, zuz, zuz, era zaz, zaz, zaz. Ora, chega, chega, chega, ora, arreda lá para trás. Ora, zuz, zuz, zuz, era zaz, zaz, zaz. Ora, chega, chega, chega, ora, arreda lá para trás. Chega, chega, chega. Chega, chega, chega. Chega, chega, chega. Ora, arreda lá para trás. Trás, trás, trás, trás, trás, ora, chega, chega, chega, ora, arreda lá para trás. Aqui é mais um Caso Fazem, Caso Tocam no FM da Boa Nova. E hoje temos pela primeira vez aqui em destaque na Boa Nova Omiri. Ora bem, com Omiri, de facto, já que eu ia falar aqui na Boa Nova várias vezes, e naturalmente para que estão mais atentos aqui ao nosso programa, também sabem que, enfim, a face mais visível deste projeto, não é só um projeto, já é um grupo, digo assim, é o Vasco Ribeiro Casais, de que já foi nosso convidado pelo menos duas vezes, ainda que a propósito de Dascarie. E claro, tem pontos de contacto. Mas nem mais nem menos, Omiri tem um novo álbum, Baile Eletrónico, que junta também aqui samplers que de algum modo cruzam um trabalho de sampladélicos. Podemos dizer também, em breve tem um novo disco, porque há aqui um ponto comum que tem a ver com a fase da recolha, precisamente desses sons. Vou bem ligado ao projeto Música Portuguesa Gostada da Própria. Mas enfim, nós habituamos muito neste estilo musical que há vários pontos de contacto. E o caso de hoje de Vasco Ribeiro Casais é uma vez mais sintomático disso, tendo em conta que ele, para além da Ascaria, há outros projetos da qual veio participar, já que às vezes falámos, Chocalhos, Seiva, podemos inclusive dizer que trabalhou já muito com o Naladeiras, que esteve connosco há 15 dias, e também, por exemplo, com a Celina da Piedade, agora veio a produzir o tema que ela apresentou na Eurovisão, e Celina da Piedade que vai estar connosco também dentro de uma semana. Portanto, como vem, costuma-se dizer que em Portugal quem quer conhecer, conhece. E é um bocado por aí que começamos. Antes de mais, Vasco, bem-vindo aqui, ainda que virtualmente, uma vez que telefona e se obriga à distância, bem-vindo aqui uma vez mais ao Livre do Hospital. Olá a todos, obrigado. Obrigado por me receber. É bom estar aí. Ora, pois bem, estamos aqui hoje aqui a falar de homilia, mas nesta pequena introdução, e peca por defeito, vemos o quão transversal é hoje no esquema musical português haver participações de vários músicos em projetos de outrem, e estando eles muito ligados pela sua sonoridade. Disse, pré-anunciei que para a semana teremos com o Celina da Piedade, com quem trabalhou recentemente, tivemos há dias com Ana Ladeiras, mas hoje queremos falar aqui de Omiri. Mas Omiri ele próprio, e podemos vê-lo aqui neste disco, para além das participações, tem também aqui a Celina da Piedade e a própria Capicua. É assim que vê a música que gosta de fazer, que gosta de rechear com estas participações? Sim, eu gosto, eu penso sempre no que é que serve mais a música. E pronto, e às vezes uma pessoa quando está a fazer a música, no meu caso quando estou a compor, muitas vezes digo, aqui ficava bem era uma voz, ou aqui bem, ficava bem era este acordeão ou esta coisa desta pessoa. Pronto, e é bom, eu acho que a magia das coisas é podermos rapidamente hoje em dia, pegamos no Facebook, pegamos no telefone, só temos o telefone, vamos ao Facebook, mandamos uma mensagem e dizemos, olha, queres participar aqui, tem esta música, tem isto assim. E pronto, isso aqui, sempre no intuito de servir a música, acho que é interessante. Depois acabamos por conhecer as pessoas e acabamos por partilhar alguns momentos interessantes com essas pessoas, partilhar a música, partilhar criação e agir, acho que é bom fazer isso. Canto fado não por mim, é por outro a meu lado. Quem aqui está é parte deste fado. Sombra que me guia por estrada sem destino. Só a mim cabe encontrar o meu caminho. Canto fado agora sim, canto fado sem pudor. Conto esta história, partilho a minha dor. Só não chora quem não sofre, não chora quem não sente, não chora quem não é da ilha antiga, da praia do diamante, a novo do perdido, canto fado em picadinho, como quem espera por mim e me traça o destino. Nesta moldinha que canto e que danço sem parar, faço o meu, o teu sonho, canto versos de encantar. Canto fado não por mim, é por outro a meu lado. Quem aqui está é parte deste fado. Canto fado agora sim, um ligeiro burburinho. Este fado que aqui canta é o fado em picadinho. Venho da ilha antiga, da praia do diamante, a novo do perdido, perdido. Tenho teu olho brilhante. se com o fado em picadinho, com o sino da piedade, enfim, é uma pessoa que de algum modo já mais vezes se cruzou com ela, há pouco referi também que produziu o tema e masterizou o tema para que ela levou ao Festival da Canção, a verdade é que com o Capicua já é um processo mais recente. E disse-nos que quando está, enfim, a criar, é que se lembra das pessoas. Fala-nos como é que foi o facto de chegar nomeadamente à Capicua e a lhe apresentar um tema tão interessante como é este País Colmeia. Pois, foi um bocadinho como eu estava a dizer. Eu fiquei fã, a primeira vez que ouvi ela a cantar, ouvi na rádio o Casa no Campo, uma versão acústica do tema Casa no Campo. Uhum. E depois estava a preparar o disco, mandei-lhe uma mensagem pelo Facebook e disse, pá, estou a preparar, tenho este projeto, estou a preparar este disco, gostava que tu participasses, interessa, tens... E pronto, e ela respondeu-me, disse que na altura ela ia lançar o seu disco, não tinha muito tempo, e entretanto o meu trabalho também, eu acabei por me dispersar noutros projetos e não fiz o disco do Amélie. E depois, 2 anos depois, já tinha o tema pronto, voltei a contactar, e mandei-lhe o tema e ela disse, pá, está muito giro, vamos, dá-me algum tempo só para eu acabar de o preparar. E passado um pouco ela ligou-me, olha, pronto, vamos gravar. E gravámos, e foi assim uma coisa, funcionou de uma forma simples e bastante interessante. Peixe-areia tem tato água, tem tato mágoa e o resto é quase Europa. País colmeia que é de gente que trabalha, que é de gente que batalha para garantir a sopa. Peixe-areia tem tato água, tem tato mágoa e o resto é quase Europa. País colmeia que é de gente que trabalha, que é de gente que batalha para garantir a sopa. Peixe-areia tem tato água, tem tato mágoa e o resto é quase Europa. País colmeia que é de gente que trabalha, que é de gente que batalha para garantir a sopa. País palhaço tem uma alegria triste e diz o disco, diz que tem as cores mais lindas. País abraço tem tato mundo e tem tudo no segundo em que te dá as boas-vindas. Quando o povo vem cantar, em Pulo a cantadeira, só cantou podia apenas aquela murmuradeira, aquela murmuradeira, aquela da minha porta, meta-se na sua vida, que a minha nada lhe importa. Peixe-areia tem tato água, tem tato mágoa e o resto é quase Europa. País colmeia que é de gente que trabalha, que é de gente que batalha para garantir a sopa. Peixe-areia tem tato água, tem tato mágoa e o resto é quase Europa. País colmeia que é de gente que trabalha, que é de gente que batalha para garantir a sopa. País palhaço tem uma alegria triste e diz o disco, diz que tem as cores mais lindas. País abraço tem tato mundo e tem tudo no segundo em que te dá as boas-vindas. País palhaço tem uma alegria triste e diz o disco, diz que tem as cores mais lindas. País abraço tem tato mundo e tem tudo no segundo em que te dá as boas-vindas. Boas-vindas. Então, quando o povo vem cantar, empurrou a cantadeira, só cantou por dia apenas aquela murmuradeira, aquela murmuradeira, aquela da minha porta, meta-se na sua vida, que a minha nada lhe importa. Quando o povo vem cantar, empurrou a cantadeira, aqui um disco novo, é sempre um motivo de celebração, é sempre bom, sendo que Almiri, em termos de discográfico, já há 7 anos que não gravava. É que se deve, há pouco disse que se expressou por outros projetos, é um bocado isso, essa vicissitude que faz com que de facto não tenha discos com Almiri de mais assíduos? Sim, foi um bocadinho isso, um bocadinho ter... estar disperso com outros projetos, com outras bandas, coisas às vezes a produzir no estúdio, às vezes a compor para peças de teatro e coisas assim. E pronto, eu sempre fui levando aqui ao Miri como um projeto paralelo. Uhum. O que aconteceu foi, nos últimos 3 anos, começou a haver muito interesse neste projeto, tomou umas dimensões que eu não estava à espera, e pronto, e dediquei-me agora, no último ano, dediquei-me um bocadinho mais ao Miri. Mas o facto é que eu já tinha material para gravar há muito tempo, e já tinha as músicas todas quase prontas, só que pronto, o tempo é o quê? Temos estas horas e não dá para fazer tudo como nós queremos. Às vezes a cabeça está muito mais à frente do que é a possibilidade de fazer, não é? Bem, e vem a juntar aqui a sua execução instrumental, vem a juntar então as recolhas do Tiago Pereira. O que é que aparece primeiro? É o seu tocar dos instrumentos e a gravação e as melodias, e depois então assim vai à procura dos sons e como se quer trabalhar, ou de algum modo algum determinado tipo de sons o inspira para a criação musical? Pois, não há bem assim uma forma. Isto às vezes acontece de uma maneira, outras vezes acontece de outra. Mas, por norma, acontece mais. Eu tenho uma ideia musical, ou pelo menos digo, vou. Isto é para fazer tipo uma... Eu penso sempre na dança. Ou seja, eu vou fazer um meião, vou fazer um repasseado, vou fazer um vir, portanto, e aí fico logo condicionado à rítmica da dança, à estrutura da dança e ao balanço da dança. E depois vou procurar sons, vou procurar coisas que acontecem, mas já aconteceu também ao contrário, eu pegar numa recolha e dizer esta recolha, isto ficava aqui, era muito bem, isto casa muito bem nesta dança, vou pô-la. Por exemplo, no tema da Capicua, aquela senhora Adélia Garcia, aquilo foi, eu de repente colei ali e aquilo já estava posto, encaixou na perfeição, nem tive que editar, não tive que fazer nada, estava perfeito para aquele tema, às vezes acontece isso. Pelo que já lemos, para este disco o Vasco vem introduzir, para além daquilo que já lhe é habitual, obviamente, e podemos dizer as gaitas de folk, Nickel Arpa, vem juntar-lhe a viola braguesa. É um instrumento que descobriu mais recentemente? Sim, eu comecei a tocar braguesa e cavaquinho, que eu adicionei esses dois instrumentos, mais ou menos em 2011. 2011, sim. E pronto, e depois eu, cada vez mais o meu percurso tem sido ligar-me mais à música portuguesa, aos instrumentos portugueses, à nossa cultura. E pegar na nossa cultura e trazê-la para os dias de hoje, modernizá-la e dar a minha visão, claro. E pronto, e nesse sentido fazia todo... Era pertinente usar esses instrumentos. Meu tal qual tal tal tal canheirinho de alvela. Quem tal qual tal tal tal canheirinho tem. Quem tal qual tal tal tal canheirinho leva. Quem tal qual tal tal tal canheirinho de alvela. Quem tal qual tal tal tal canheirinho tem. Quem tal qual tal tal tal canheirinho leva. Respeito ainda à execução, disse há pouco que tem havido mais interesse por Omiri, e nós vamos vendo pelos seus concertos que eles se destruíram tanto lá fora como em Portugal. Eu tenho trabalhado muito, tocar um bocadinho por todo o lado, e o que acontece é quando eu toco, eu tenho notado que realmente as pessoas ficam um bocadinho agarradas ao projeto, porque acaba por ser uma coisa diferente do que se faz assim, tanto com vídeo, como com música portuguesa, e pronto, e esse interesse todo, e também a transversalidade do projeto, ou seja, eu consigo, num concerto às vezes tenho, tenho público muito jovem, de 15, 16 anos, como às vezes tenho público assim um bocadinho mais velho, até aos 60, 70, e tenho essas pessoas a conviverem em conjunto e a usufruírem do concerto e a ficarem agarradas ao concerto da mesma maneira. Pronto, e isso tudo fez com que eu também dissesse, bem, isto está realmente, este trabalho das pessoas está a ter um feedback interessante, se calhar devia pegar um bocadinho mais por aqui também. E é uma coisa que me dá um grande prazer. Claro, imagino que sim. Mas isso colide com os outros projetos? Faz que de algum modo tem que abandonar alguma coisa mais para conseguir que o Almiri ande para a frente? Tem que se conciliar as coisas, as agendas. Mas, por exemplo, agora os da Secaria terminaram a carreira em 2014. Uhum. Portanto, já neste momento já não estão ativos. Portanto, exato, não é um projeto. Tenho um projeto novo que se chama Seiza. Exato. E que tenho andado a gerir mais ou menos as disponibilidades entre estes dois projetos, assim, mais como é que se diz, no horário completo. E depois os outros são coisas pontuais que vão aparecendo, gravações, produções, bandas sonoras, mas pronto, normalmente o que tento fazer é um ano faço um disco de um projeto, ou é que eu faço de outro projeto. Pronto, e vou vendo também é o tempo, a inspiração, como as coisas, deixar a vida correr. Nossa, Pescaria com uma projeção internacional enorme. Exato, fizemos muita coisa fora e dentro, mas as coisas também, os projetos têm o seu tempo de vida e uma pessoa tem que saber usufruir deles enquanto eles estão vivos e também tem que saber quando é que já não faz sentido. Uhum. Pronto, e para nós já não estava a fazer sentido seguir aquele caminho, então decidimos seguir outro. Estávamos ali há pouco, quando quis referir as coisas no estrangeiro e também em Portugal, porque, ou pegar na agenda, aliás, o interesse de pegar na agenda também é dizer que em breve estará em Mangual, portanto, aqui bem perto de nós, portanto, a 21 de julho, mas antes disso, e depois disso também, vai estar no Festival Islâmico em Mértola, mas já tem para o mês de agosto saídas uma vez mais internacionais. Isso, esta agenda, de algum modo, decalca concertos em que Almiri vem em nome próprio, ou também quando há um estilo musical muito específico e que convida Almiri e outras bandas? Pronto, eu agora o que eu vou estar fora de Portugal vai ser essencialmente festivais. Uhum. Festivais que têm uma programação com várias bandas e eu sou uma das bandas lá. O que eu estou a pensar agora é o de agosto, vai estar na Bélgica, se bem percebi. Sim, agosto é um festival grande de música muito ligada à música folk, à música de raiz tradicional e também ao blues, assim, é assim um festival bastante interessante. E pronto, e é no contexto de festival, é um concerto assim um bocadinho mais pequeno, 45 minutos, 50. Nesse contexto, sim. Mamãe, lá batei a porta, papá. Oh, filha, vai ver quem é. Mamãe, é o meu amor, papá. Vai lá pegar o bebê. Ora, vamos fazer aqui uma inauguração. Estamos a falar com o Vasco Casais a propósito de Omiri, que tem um novo disco, nem mais nem menos do que Baile Eletrónico. E o Vasco, porque já esteve connosco duas vezes aqui na Boa Nova, não sei se já recordar, porque enfim, já lá vão 5 anos e 6 da primeira vez, é que passa por uma fase de desafios. E eu não tive o particular cuidado de o relembrar, porque enfim, são desafios que são bons apanhados no momento. E são 3, portanto, vamos então a ele, ao primeiro. O Vasco, imagino que vem tocar aqui ao Oliveira Hospital. Como disse, em breve vai estar em Mangualde, bem aqui ao lado, mas vem ao Oliveira Hospital. E quem o convida para vir aqui ao concerto lhe diz: olha, por favor, traga consigo 2 bandas ou 2 autores nacionais. Quem é que o Vasco iria convidar? Se eu pudesse convidar à vontade, sem qualquer limite nem restrição. Nacionais, não é? Por exemplo, a Capicu era um artista que eu sou mesmo fã, uhum. Portanto, levava sem problemas. Água salgada, gritava entre o mar e a estrela da madrugada. Eu grito ainda mais alto neste palco suspenso, que pior do que o meu canto há de ser o meu silêncio. Depois há assim, eu posso dar quantas? 2, enfim, não vamos aqui limitar-nos no campo do possível. Não, por acaso nós estamos a viver uns tempos bons para a música portuguesa, uhum. E pronto, e há assim vários artistas que eu sou fã. Mas, por exemplo, poderia levar também os Diabo na Cruz, também sou fã dele. Muito bem. Saias da roda de amigas, à noite são sirenes. Razões de amores perenes e de crelas antigas. Vou aos salões onde nascem brigas, treinar entradas solenes. Rapazes são os viram loucos a ver saias que rodam nas mãos de Dianas e Soraias. Agora vem alguém da cena internacional, portanto, algo diferente. Alguém da cena internacional que vem tocar a Portugal e que chegando cá, sabe, mas eu não preciso de ter o meu concerto ou me arigo para tocar comigo. Pronto, há um DJ produtor grande que é o Skrillex, que podia ser uma parceria gira. E por exemplo, eu também poderia fazer uma coisa gira com, por exemplo, o Tom Morello, dos Rage Against the Machine. Temos aqui já a escolha. Agora o terceiro e último desafio. Imagino que vou fazer um disco de tributo a uma banda ou a um autor nacional e que pedem ao Vasco Casais que faça uma versão de um tema precisamente para homenagear essa banda ou a pessoa. Em que disco de tributo é que se deveria fazer uma versão e já agora de que tema é que seria? Epá, essa pergunta é que já é mais, difícil. Há tantas coisas boas. Por exemplo, os Ornatos Violeta, podia ser uma banda gira para fazer isso. Muito bem, e que tema já agora? Agora que tema? Tipo aquele tema, o Ouvi Dizer, que é um tema dos mais conhecidos deles. Podia ser, por exemplo. Ouvi dizer que o nosso amor acabou, pois eu não tive a noção do seu fim. Pelo que eu já tentei, eu não vou vê-lo em mim. Se eu não tive a noção de ver nascer um homem. E ao que eu vejo, tudo foi para ti uma estúpida canção que só eu ouvi. Eu fiquei contente para dar. Agora não vai deixar nada bem que eu pague. Ontem raiva e pudesse eu pagar de outra forma. E pudesse eu pagar de outra forma. tantos planos para depois. Fui eu quem virou as páginas na pressa de chegar até nós, sem tirar as palavras. Seu cruel sentido sobre a razão está cega. Resta-me apenas uma razão. Um dia vais ser tu e um homem como tu, como eu não fui. Um dia vou-te ouvir dizer que pudesse eu pagar de outra forma. Há pouco falámos sobre o gosto de ter aqui um disco novo para lembrar que Almiri está aí e que já havia 7 anos de diferença entre o anterior. É aquilo que pergunto, e tendo em conta também que o Vasco já há muito tempo que anda na música, já controlou de tudo e as vicissitudes atuais da música, como é que encara hoje o lançamento de um disco? Que tipo de antecipação faz para o disco? E tendo em conta que sabe que hoje vendem o que vendem, na prática acabam por ser cartões de visita e é nos próprios concertos é que depois eles acabam por sair. Eu encaro isso exatamente como disse, como um cartão de visita. Ou seja, pronto, o disco físico hoje em dia é quase só uma coisa a dizer que realmente se fez um disco físico, porque pronto, hoje em dia até o próprio conceito do disco inteiro já é uma coisa, de um disco como um conjunto de várias músicas, já é uma coisa que a maior parte das pessoas já passa um bocado lá, porque as pessoas ouvem uma música, ouvem outra música, ouvem uma música de um artista, outra música de outro artista, estão assim a picar várias músicas, já não ouvem bem o disco em si. Mas no meu caso ainda faz sentido ter os discos, porque toda a parte da promoção, toda a parte da comunicação, pronto, para escreverem numa publicação internacional, por exemplo, ou mesmo numa nacional, têm que sempre ter o disco físico. Portanto, ainda têm que os vazias, porque senão, se calhar, já não os vazia. Mas eu, para mim, pronto, acho que o disco ainda é um objeto, que ainda é interessante ter o disco, olhar, ver a capa, ler o que está lá dentro. Mas pronto, mas acho que já é um formato um bocadinho obsoleto, é como encara a coisa. Não invalida que, eventualmente, se houvesse uma editora que se chegasse à frente, gostaria de ter, por exemplo, este disco também em vinil. Até por a mancha de trabalho em termos gráficos, que também essa vantagem é maior. Sim, claro. A questão é que também o vinil também é para um público muito específico e acaba por ser uma coisa super residual. É mais ter aquele assim um objeto de coleção, por assim dizer. Mas sim, porque não? Eu até pensei nisso. Eu digo isso porque este disco está, em termos gráficos, muito interessante. Eu creio que estará satisfeito com o trabalho. Também pode dizer que isso deve, de facto, esta questão. Mas o disco em si, nos escaparates, com este fundo negro, é impossível não deixar de cativar, pelo menos que as pessoas se aproximem para verem as fotos, não é? E a partir do momento que, quer pelas fotos, quer pelo próprio nome, de algum modo deve despertar a curiosidade das pessoas. Pois, e deve era um objetivo assim no formato vinil, né, desse tamanho. Precisamente. Olha, está feito o desafio, nunca se sabe, não? Nunca se sabe. Agradecer realmente a disponibilidade que teve aqui para com a Boa Nova para falarmos sobre este baile eletrónico. A porta, uma vez mais, está entreaberta e basta que haja novas edições ou concertos aqui perto, como vai estar aqui bem perto de nós, em Mangualde, para que, enfim, a Boa Nova, de vez em quando, lhe bata à porta para saber o que vai fazendo. Ok, obrigadíssimo e espero estarmos juntos em breve, até fisicamente. Muito bem, teria muito gosto disso, naturalmente. Eu já disse à mãe do curar e quando açucarar e rarar embora. Eu já disse à mãe do curar e curar e quando açucarar. Eu já disse à mãe do curar e quando açucarar e rarar embora. E a cara já não quero mais carar, dos carar, darar de agora. Eu já disse. Eu já disse.